com tua blusa de chita e a saia de folhas bordada, com tuas pequenas chinelas, tu pisas as pedras da rua, adoras a luz das estrelas e as tuas vielas sob a luz da lua. Adoras a luz das estrelas e as tuas vielas sob a luz da lua. Defendes teu património que tão bem sabes guardar. Em noites de Santo António tu vens para a rua brincar. A todos dás teu carinho em noites de São João e dás de fazer beicinho a São Pedro que é velhinho. As chaves do coração enfeitas o teu bairro alto, de todos o bairro mais belo, e pulas contente num salto, tal fama até ao castelo. Em ti tudo é alegria, menina, estou fanata e boa. De noite vais à moraria e ao romper do dia estás na madragoa. Vais à moraria e ao romper do dia estás na madragoa. Defendes teu património que tão bem sabes guardar. Em noites de Santo António tu vens para a rua brincar. A todos dás teu carinho em noites de São João e dás de fazer beicinho a São Pedro que é velhinho. As chaves do coração. Em noites de São João dás de fazer beicinho a São Pedro que é velhinho. As chaves do coração.